Muito boa noite a você que nos vê e nos ouve nessa noite de quarta-feira. São precisamente 19 horas. Tivemos hoje mais um entardecer maravilhoso, né? Nessa época de frio que a gente está vivendo aqui em Piracicaba. Hoje nós temos um programa especial. Nós vamos receber o nosso querido Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes que participam também desse programa. É sempre uma grata satisfação esse reencontro. Muito legal. E mais um assunto que nós escolhemos hoje, daqueles que podem gerar algum tipo de polêmica, né? E estamos aqui, inclusive, como a gente sempre faz, priorizando qualquer pergunta, questionamento que houver online, a gente vai estar fazendo, né? E nós vamos falar sobre obsessão espiritual nas casas espíritas. E é muito interessante o assunto, né? Porque o Álvaro vai abordar, e eu já vou começar com uma pergunta daquelas bem ardidas, né? Álvaro, para a gente começar esse tema, além da gente ver obsessão entre frequentadores das casas espíritas, é comum também que dirigentes passem pelo processo de obsessão? Sim. Esse processo de perseguição aos cristãos, isso tem uma longa história. Jesus, mesmo na antiga Judeia, ele sofria essas perseguições. A Judeia, a própria luz do mestre, atraía muitos espíritos atormentados, obsediados. Era até obsessão coletiva, que Jesus tinha que lidar com isso. Posteriormente, até o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele fala da preocupação que ele expressou da luta contra os espíritos atrasados seria difícil, ou seja, as dificuldades seriam apenas com os encarnados, as perseguições que eles sofriam. Então, essa perseguição aos cristãos, que aconteceu ao longo dos séculos, ela se acentuou mais agora, nas últimas décadas, tá? Porque a gente sabe que o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o verdadeiro cristianismo. Que Jesus, como Espírito da Verdade, ele nos legou a interpretação correta. A sua mensagem, ao longo dos séculos, ela foi modificada. O homem, ele tem suas limitações. E, embora Jesus tenha sempre enviado seus mensageiros para melhorar a divulgação, mas o homem é o homem. E, ao longo dos séculos, a gente vê as histórias que aconteceram, a divulgação do cristianismo, os equívocos praticados, as cruzadas, a Inquisição, as guerras, mesmo entre cristãos, ditos cristãos, protestantes e católicos, as matanças de São Bartolomeu. Então, esses equívocos sempre aconteceram. Mas quando Jesus, com o Espírito da Verdade, ele traz o cristianismo redivivo, hoje os espíritas, em particular, passam a ser alvos das forças trevosas. Porque esses espíritos que perseguem, eles nada mais são do que as almas dos próprios homens que aqui na Terra se desviaram do caminho do bem, cometeram iniquidades. Então voltam para o mundo espiritual e continuam também praticando os mesmos crimes. Alguns mudam, mas outros não. E da mesma forma que nós temos organizações criminosas aqui na nossa sociedade terrena, também existe no mundo espiritual organizações criminosas. Se envolve, inclusive, em provocação e guerras e tudo isso. Então, existe a perseguição, sim, aos cristãos e, particularmente, aos espíritas. Serginho, estou te ouvindo. Especificamente na casa espírita, e falando desse início aí, quando começou, como foi esse processo? Olha, nos diz Divaldo Pereira Franco, numa das suas últimas obras, Rumo ao Planeta de Regeneração, que desde abril de 2004, ele dá até uma data bem precisa, essa ação começou a ser mais intensa contra os espíritas. Porque essas organizações do mal, elas identificam os espíritos como um grande obstáculo. Porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ela consegue, quando a pessoa toma contato com com o espiritismo, ela muda atitudes, ela passa a mudar a sua conduta. Eu, nesses mais de 40 anos servindo como dirigente espírita, eu cansei de ver pessoas que as atitudes mudaram da água para o vinho. O indivíduo é a mesma pessoa. As sombras que carrega dentro de si ainda são as mesmas, as inclinações más também são as mesmas. Ninguém vira anjo da noite para o dia. Mas ao tomar conhecimento da doutrina espírita, a lei de ação e ação, ação e reação, a justiça divina nas causas das nossas dificuldades, a pessoa reflete um pouco mais e começa a disciplinar as suas decisões, as suas atitudes. E isso incomoda os obsessores. Enquanto eles viam que as religiões, como existem as religiões institucionalizadas, elas trabalham muito na fé cega. Alguns pregam, basta crer que está salvo, ou oferece um paraíso. Oh, você vai morrer, você vai para o paraíso. Vai ficar nas nuvens lá em contemplação. Esse céu, o inferno eterno. E isso afugenta as pessoas mais, que questionam mais. Então, as religiões institucionalizadas, na verdade, acabam provocando um afastamento das pessoas que questionam. Aquilo que não questiona não tem problema, qualquer religião atende. E aí os obsessores observam isso e falam, não, peraí, nós temos agora um movimento que, organizado por Jesus, que é o Consolador, e nós temos que combater. Então, eu acredito que com a ascendência do Espiritismo, que embora na nossa sociedade, particularmente no Brasil, nós tenhamos em torno de 10 milhões de espíritas declarados, uma população tão grande, nós temos talvez quase 40 milhões de simpatizantes. Porque não necessariamente a pessoa tem que se tornar espírita para ler as obras do Espírito e entender o Consolador. Continua na Igreja Católica, Igreja Protestante, mas ela toma conhecimento da fé raciocinada, começa a ler e mudar a sua atitude. E isso incomoda realmente os espíritos obsessores, e passa então a perseguir os espíritas. Nos diz então Manuel Filomeno Miranda, em muitas das suas obras, através do médium Divaldo Franco, que no passado, as casas espíritas, quando viam um processo obsessivo, estava sempre relacionado ou pelos desvios morais da pessoa, ou então era questões de encarnações passadas. A vítima de ontem é o algoz de hoje, atazinando o indivíduo encarnado. Agora não. Agora a perseguição acontece sem o espírito nem reconhecer a sua vítima. Simplesmente porque é espírita, eu vou demovê-lo porque ele está a serviço do Cristo. Então isso aí está acontecendo nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos. Né? Álvaro, eu vou só fazer uma pergunta para os nossos ouvintes e o pessoal que está conectado. Tem uma das pessoas dizendo que não está conseguindo assistir. Manda um joinha para mim se vocês estão nos vendo e ouvindo corretamente, por favor, para a gente poder se nortear aqui. E também temos aí um ouvinte pedindo auxílio aí nos comentários. Eu vou tomar a liberdade de indicar. A União Espírita está fazendo um plantão, especificamente hoje, fazer um trabalho de utilidade pública aqui, Álvaro. Deixa eu ver aqui. A União Espírita está fazendo um plantão das 19 às 21 horas e tem lá a secretaria, eles estão fazendo arrecadação e também conectam com a parte de serviço social e fazem o auxílio. Então, esse ouvinte que entrou e comentou no Facebook pedindo aí um auxílio para as pessoas, nós temos esse local para endereçar. Ela é uma associada da USE, a União Espírita de Piracicaba, e ela está fazendo esse trabalho bonito aí. Basta dar uma passada lá ou fazer uma ligação para eles e entrar em contato, falar com o serviço social, e você vai ser bem encaminhado lá. Obrigado. Desculpa aí, Álvaro, estamos nos conectando aí. O pessoal já me deu joinha aqui, que tá, todo mundo está vendo e ouvindo, estamos conectados. Vamos seguir com o programa. Você falou essa questão das casas espíritas, o início em 2004. Além dos espíritas, quer dizer, vamos quero crer que nós não estamos falando só de espírita, né? Não é só o espírita que está conectado aí com o plano inferior, eventualmente, sendo obsediado. Além dos espíritas, como é que está a atuação desses espíritos mais endurecidos do mal em relação à sociedade como um todo, Álvaro? Bom, esses espíritos gênios do mal, na verdade, espíritos bem tenebrosos, que não querem evoluir, não querem que a Terra evolui, eles vão trabalhar contra qualquer progresso que possa existir em qualquer setor da ciência, da política. A política, em particular, é um prato cheio para os obsessores. Né? Tentam destruir a sociedade. E todos os cristãos, aqueles que, mesmo as outras correntes religiosas. Eu falei que o espiritismo é o alvo principal, mas ninguém escapa. Qualquer servidor do bem, que a gente dá o título de mensageiro. Os mensageiros são aqueles que são preparados no mundo espiritual para a tarefa de divulgação do cristianismo em várias correntes. Tá? E todos eles serão alvos. Quanto mais luz a pessoa desenvolve, mais espalha essa luz, mais ela chama atenção. Atrai as mariposas. Exatamente. A gente sabe pela própria lei da natureza, se acender a luz na floresta, vai atrair muitos insetos. Então, quanto mais iluminada a pessoa, quanto mais boas coisas ela faz, vai atrair. Evidente que tem sempre a proteção. Ninguém está abandonado às próprias sortes. Então, tem o guia espiritual, tem os mentores que protegem, mas você tem que se cuidar. Então, você tem que orar e vigiar, ensinou Jesus. Né? Então, devemos temer, porque uma vez que a pessoa está palmilhando o caminho da ética, da moral, da honestidade, semeando a paz, ela fica difícil ser atingida. Pode acontecer que vão envolver terceiros. Né? Às vezes é a esposa, às vezes são os filhos, às vezes são os parentes, às vezes a sogra, para atingir o indivíduo. Né? Então, então, você tem que se armar, saber que isso é uma luta. Quando o apóstolo Paulo, acho que foi na carta, se não me engano, carta aos Efésios, ele fala as potestades do mundo espiritual. Ele tinha que lutar, né? Porque é isso que vai acontecer. Então, não são só os espíritos, são todos os cristãos e todos os cientistas, todas as pessoas honestas de bem são atacadas, que visa justamente destruir a família, particularmente a família, e, por exemplo, incita ideologias políticas materialistas que possam criticar a formação da família, valores imorais que são apresentados como modernidade. Então, todos esses valores que são atacados, por trás estão esses espíritos obsessores mais tenebrosos, que desenvolveram muita inteligência, mas moralmente são muito atrasados. Mas são inteligentes, são astutos e são perversos. Então, nós temos que ter prudência. E o próprio Cristo nos diz, né? Prudência como as serpentes e mansuetude como as pombas. Ou seja, manter a paz, o equilíbrio, a serenidade e muita prudência nos pensamentos, na forma de conversar e na forma de agir. Serginho, tem que ligar o alto-falante. O Edelcio, eu estou toda hora aqui, mas na verdade tem um botãozinho aqui que de vez em quando ele está fechado. O Edelcio Moraes, ele está até falando, a dica do mentor é me ajuda a te ajudar. Bem o que você falou aí. Continue interagindo com a gente, faça a sua pergunta, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e vai enriquecer a nossa fala de hoje. Obrigado, viu? Álvaro, essa questão é importante, você falou de todo o impacto social, né? Então, assim, a influência do umbral, dos espíritos mais trevosos, que estão localizados ali no umbral mais denso, tem um impacto significativo nos eventos sociais? Tem, a gente nota, por exemplo, a invigilância da humanidade. Sabe, a Terra é um planeta de provas e expiação, e mais de 60% são almas bem rebeldes, expiações, muitas vezes, a maioria compulsória. Nem queriam reencarnar, rebeldes mesmo. Então, esse ambiente é um ambiente muito difícil, propício para a ação dos espíritos trevosos, pela sintonia que eles estabelecem. A gente basta ver o que aconteceu, por exemplo, em alguns eventos, carnaval, por exemplo, fizeram no Rio de Janeiro uma crítica a Jesus, como Jesus apanhando da polícia num pagode. Teve também um filme questionando a sexualidade de Jesus. Né? Quer dizer, a ideia é depreciar o mestre, depreciar Jesus. Que ele varria o cristianismo do mapa. Esse é o objetivo das forças do mal. E as mentes vigilantes dão vazão a isso. Eu acho que a liberdade de expressão, mas liberdade sim, mas libertinagem não. Tem limites essa liberdade de expressão imoral, deturpando, né? Não é esse o caminho. Mas aí que vem a gente entender, compreender que os tempos são chegados. Uma época que a gente se assusta, né? Os homens de moral, de equilíbrio, honestos, eles se assustam com o que está acontecendo à luz do dia. Né? O cinismo, a hipocrisia que reina na mídia, na sociedade, nos programas televisivos, é terrível. Então, mais do que nunca, nós temos que fortalecer a nossa fé em Deus e cultivar o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, como uma forma de contrapor essa ação nefasta. A gente não só mudar nossa conduta para melhor, mas procurar incentivar as pessoas a ter uma vida mais serena, mais equilibrada, mais ética, mais honesta. Né? Falando um pouco dessa contraposição, dessa força nefasta, como você mencionou, haveria então um meio de esses espíritos obsessores ficarem, vou colocar entre aspas, presos, de modo a não prejudicar as casas espíritas? Olha, Jesus, ele determinou um largo período de tempo, quase 10 séculos, ele proibiu a reencarnação de almas muito tenebrosas. Perto do ano 1000, ele já proibiu porque para dar uma chance de desenvolver melhor a nossa sociedade. E permitiu, então, o florescimento, como aconteceu, das artes, das ciências, com o Renascimento. Então, o Renascimento das artes. Então, esses espíritos ficaram presos e aí aliviou um pouco a carga negativa espiritual da nossa humanidade. Mas, chegando a época de transição planetária, que o mundo passa de provas de expiação para regeneração, desde o início do século passado, houve uma permissão gradativa dessa reencarnação e mais massiva a partir da década de 40. E esses espíritos reencarnaram. Porque Jesus também deu uma chance para eles. Olha, se vocês se modificarem, tem a última oportunidade. Vocês podem continuar reencarnando na Terra ou então serem exilados para o mundo inferior. E por que isso aconteceu? Porque é a nossa prova final. Quem está hoje reencarnado, os trabalhadores de última hora, tivemos várias oportunidades de nos transformarmos moralmente em outras existências e muitos de nós não aproveitou. Então agora temos que trabalhar dobrado. Então nós somos testados na nossa paciência, na honestidade, na ética, vivendo numa sociedade onde os valores morais são muito invertidos. Você vai ver a televisão, a notícia, é extremamente preocupante. Mas é um teste. Quem estiver realmente com a fé consolidada, com o cristianismo dentro do coração e da mente, consegue se refratar essas influências negativas. E aquele que ainda está dúbio, ele se deixa levar. Então, da mesma forma que serve para dar oportunidade a esses espíritos atrasados, que estão encarnados na nossa sociedade, também é um teste para nós. E o que acontece então? Então você tem esses espíritos muito atrasados, que estavam proibidos de reencarnar na Terra, hoje encarnados, e tem umbral atuando. Então tem uma sintonia muito forte dos espíritos tenebrosos, atrasados, com esses espíritos atrasados encarnados, mais do que a maioria dos que estavam em expiação. Então, a atmosfera está muito difícil. A gente vê o aumento do número de suicídios, tá? A depressão, o aumento do uso dos vícios, das drogas, a sexolatria, sabe, o mau gosto, o aspecto cultural. Então, isso que está acontecendo. Mas é um teste, eu volto a dizer, uma prova que nós estamos vivenciando, que nós temos que aprender a administrar essa situação tendo fé em Deus, porque Jesus está no comando do planeta. Nada vai seguir fora do que o mestre programou. Se tem alguém que, a gente tem que se preocupar, não é necessariamente com o planeta que está nas mãos de Jesus, é com nós. Será que a nossa bagagem moral, o nosso cristianismo está consolidado, interiorizado em nossa alma, ou ainda está muito assim, mordo, muito na periferia? Lembra, Sérgio, que a gente tem hábitos já de mais de século, de frequentar templos religiosos muito de forma mecânica. Esse é o paradigma que o Espiritismo quebrou. Ele provoca um questionamento. Ele nos coloca contra a parede. Não tem mais a máscara social. Você é o que você é. E aí esse questionamento que você passa a se fazer, a gente vai se revelando. Puxa vida, né? Essa interrogação, essa autocrítica provoca a transformação moral. É isso que incomoda aos espíritos do mal. Álvaro, temos um posicionamento aqui da Regina, que acho que é bom a gente comentar, que é muito pertinente, Regina Arruda. Ela diz o seguinte: os obsessores devem adorar as redes sociais, onde é tão fácil influenciar as pessoas para discórdia e discussões, né? Ela chamou de bate-boca. Realmente, né? Tem uma capacidade de influenciação grande aí. Veja bem, Regina, isso aí depende de como a pessoa se envolve, do bate-boca, né? Não é a nossa atividade como espíritas cristãos se envolver em bate-boca. Você pode dar uma opinião, e se a pessoa quiser levar para outro lado, a gente simplesmente sai fora, porque uma discussão ninguém ganha, assim só perde. Então, se a pessoa não tem maturidade para apresentar pontos de vista diferentes, observa que às vezes nós temos dúvidas, nós discutimos até com nós mesmos. Então, o esposo com a esposa não concordam 100%, né? Os irmãos, o pai. Ou seja, a discordância é natural. A verdade tem muitas faces. Então, se a pessoa não tem maturidade para ouvir uma questão diferente, um ponto de vista diferente, então aí não tem condição de diálogo. Então, você encerra, não tem que ter bate-boca. Você pode dar opiniões. Porque a internet é maravilhosa para aquele que quer usar bem. Você usa, pela internet você pode ir para os museus, para as bibliotecas. Eu uso a internet direto para pesquisar e preparar assuntos, palestras. É uma ferramenta muito útil. Agora, também pode ter para devassidão, para sexolatria. Depende, cada um vai buscar e achará, diz Jesus. Você quer buscar coisa boa? Você quer buscar o brilhante? Você vai achar. Você quer buscar a sujeira? A pessoa também vai achar. Então depende do interesse de cada um. Essa última frase tua remete a um posicionamento também que o Francisco Moretti colocou. Ele diz assim: Álvaro, se sabe que há uma escola de vingadores no umbral que se atraem as pessoas pelos nossos objetivos, principalmente se forem eles visando somente o sexo, o dinheiro e o poder. E aí eu vou emendar, junto com esse posicionamento, uma questão, porque aí você já explora junto. Essa ação orquestrada dessas forças nefandas tem aí uma certa organização, não é mesmo? Respondendo, se você quiser comentar o que o Francisco falou, mas também comente o seguinte: quem são essas lideranças que estão por trás dessa situação toda lá do umbral? Olha, ao longo dos séculos, nós temos os desvios da Igreja Católica Romana, essa é a verdade, tá? E tanto que Jesus enviou Maomé, tá, no século VI da Era Cristã, para tentar restaurar a sua mensagem. Maomé também não conseguiu completar a sua missão como deveria, né? O Corão se desviou muito, que Maomé teve uma mediunidade meio conturbada. Mas o papado, no passado, deixou um rastro de destruição muito grande. E esses líderes religiosos do passado, quando chegaram na umbral, eles tomaram ódio ao Cristo, eram ateus cínicos e criaram organizações tenebrosas. O último grande líder, o penúltimo grande líder, foi o Gregório. E no início do século passado, Gregório foi um papa. No livro Libertação, psicografado pelo saudoso Chico, ditado por André Luiz, fala do resgate do líder Gregório pela sua mãe Matilde. Tá? Então ele, depois de séculos e séculos, talvez 1000 anos, dirigindo, ele se não existe um desvio eterno. A pessoa um dia chega no seu momento, ao ver desgarrada, vai para o aprisco do Senhor algum dia. Então ele foi resgatado. E aí essas lideranças mudaram um pouco o foco, procuraram alguém que fosse excessivamente mal e cruel no passado. E analisaram essas organizações do mal criminosas. Está no livro Trilha da Libertação, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Chico, perdão, por Divaldo Pereira Franco. Então, nos diz, então, o Manuel Filomeno de Miranda, registrando uma conversa do Dr. Carneiro, um espírito do Dr. Carneiro do mundo espiritual com ele, que eles elegeram um personagem do passado, do século XIV, que pela descrição que está no livro e pela data, dá para se supor que foi Tamerlão. E esse indivíduo, esse espírito muito mau, tenebroso, a história dele é de destruição, de conquistas, de guerras, de mortandade terríveis. Ele convoca, então, vários conselheiros do mal para ajudá-lo a preparar um programa para atacar os cristãos, verdadeiros cristãos, verdadeiro cristianismo, que é o espiritismo. Estabelece, então, 4 pontos de ataque, que ele chama de 4 grandes verdades, com cinismo, parafraseando o Buda, né, que fala da libertação da pessoa do seu karma doloroso. Mas as 4 fraquezas humanas que o Tamerlão estabeleceu, que foi justamente a questão do sexo, o dinheiro, o poder e o narcisismo. Ele falou, olha, se alguém conseguir escapar de um, não vai escapar dos 4. E aí ataca os cristãos. Pode ser o alvo principal, os espíritas, igual havia mencionado, mas todas as pessoas de bem que vão ser atacadas. A gente vê o fracasso, porque o dinheiro é uma tentação muito grande. O poder, a pessoa se embriaga pelo poder, pela aquela sensação de mando. O sexo nem se fala. O sexo é uma fraqueza muito grande do ser humano. E aí o narcisismo também. Então, se alguém passa nos 3, vai cair no narcisismo, que é o orgulho, a vaidade, os melindres, que acontecem em todas as boas organizações. E com esses 4 focos, eles têm realmente buscado as pessoas para atacar. Com relação à Escola de Vingadores, tem uma obra muito boa que fala dela, Ação e Reação, ditada também pelo Espírito de André Luiz, nesse caso, psicografada por Chico. Mas aí a Escola de Vingadores, eles pegam as pessoas que desencarnaram e sofreram aqui na Terra alguma injustiça e não perdoaram. Então eles vão para essa Escola de Vingadores para aprender a se vingar dos encarnados. Mas aí vai naquele mecanismo passado da antiga vítima virar agora o algoz do presente, perseguindo o encarnado. Então isso é uma coisa que o Espiritismo já trabalha há muito tempo, há mais de um século, com esse tipo de processo obsessivo. Mas o foco agora que o Hermínio Filomeno de Miranda nos traz não é bem isso. Ele está falando de pessoas que não fizeram nada. Não tem inimigos do mundo espiritual, no aspecto de ter prejudicado alguém na outra encarnação. Ele simplesmente está servindo ao Cristo. E por isso se torna um alvo para ser perseguido por esses espíritos obsessores. E como nós temos as nossas fraquezas, e eles têm acesso, às vezes, às nossas existências passadas. Eles têm um dossiê, conforme for o nível, e sabem das nossas fraquezas. Ah, o fulano e tal é presidente de uma casa espírita, qual a fraqueza dele? E vai pegar. Eu conheço pessoas, dirigentes espíritas, que caíram nas malhas desses obsessores. E o ponto principal que pegaram foi justamente o narcisismo. Pessoas são levadas ao fascínio, acha que está sendo levado pelos mentores, na verdade está sendo conduzido pelos obsessores. Então, tem casos espíritas que têm um umbral muito presente na sua direção. Essa é a realidade. Tá? Então, nós temos que nos preocupar com isso. Porque a casa espírita tem proteção. Os obsessores não conseguem penetrar, tem proteção. Mas os dirigentes espíritas são humanos e são falíveis. Então, se não tiver uma transformação moral, um conhecimento do espiritismo, porque esse é o problema também, viu, Sérgio? As pessoas, muitas pessoas não estudam a doutrina, sabe? Questões básicas. A gente ainda lamenta ver reuniões, pessoas comentando absurdos, nem conhecimento mínimo do espiritismo possuem, e querem assumir posições que, às vezes, não têm base para os pés. Esse é um problema antigo e crônico, né, Álvaro? Se fazer o espiritismo pelo fenômeno e esquecer que o estudo, na verdade, é uma bela vacina contra tudo isso que nós estamos falando, né? E aí acontece que essa infiltração dos obsessores, pegando os dirigentes espíritas, vão criar discussões, briga por cargos, por posições, por tarefas, sabe? E aí vão ciúmes, melindres, vaidades. Isso é uma forma como se fosse um cupim dentro da madeira. Vai corroendo a madeira. Isso aí vai corroendo também a atividade na casa espírita. Não é fácil, viu? Isso aí é o Manuel Filomeno de Miranda nos conclama a nós prestarmos mais atenção a essa atuação das forças do mal e unirmos os nossos esforços dentro do que Jesus nos ensinou. Lembrando que Jesus nos recomendou. Ele falou que os seus seguidores serão reconhecidos não pelo prodígio, ou pelo conhecimento, mas por muitos se amarem em meu nome. Então, nós, dirigentes espíritas, se queremos ter realmente essa credencial, nós temos que fortalecer o amor, a fraternidade, a solidariedade, o perdão, sabe? Respeitar o ponto de vista alheio, ouvir, se eu não concordo, mas ouvir, com a educação, com fraternidade, e saber que todos nós somos alvos das forças tenebrosas, não tem ninguém isento, sabe? Todos nós podemos cair, e se cairmos, um dá a mão ao outro para levantar, não criticar. Então, a nossa luta é para implantar o cristianismo na Terra, não competir um com o outro. Você sabe que essa é uma boa premissa em qualquer relacionamento, né? Conhecer as fraquezas do outro para poder auxiliar o outro a crescer. E normalmente o que acontece conosco em qualquer relacionamento que eu digo, não só no casal, mas também eventualmente dentro das casas espíritas ou qualquer organização, se conhece as fraquezas para poder saber aonde alfinetar, aonde penetrar, para destruir, para criar dissidência. Isso é um problema crônico e endêmico aí nas organizações, né? Eu chamo a atenção, Sérgio, também, é a questão da pessoa se preparar melhor até quando for dormir. Porque o sono, não existe ociosidade no mundo espiritual. Só se for uma alma encarnada muito atrasada. Mas a pessoa que já tem uma certa lucidez, um certo equilíbrio, que lê, que tem, não estou falando aqui de pessoas santas, estou falando de pessoas normais, comuns, como nós somos. Tá? Então, a pessoa, quando dorme, tem a expansão da alma, o perispírito sai do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, você pode estar fazendo curso, estar estudando, estar aprendendo coisas boas. Você vai estar onde estão os seus ideais, conforme diz Jesus, né? Onde estiver o seu coração, aí está seu tesouro. Se a pessoa tem o ideal de melhorar, de aprender, de evoluir, ela vai ser conduzida junto com os mentores espirituais, até para que o centro espírita não fecha, tá? Fecha fisicamente, mas no mundo espiritual tem trabalho. Médiuns trabalham, todo mundo trabalha. Então, no mundo espiritual, nós vamos estar exercitando as nossas atividades, evoluindo, aprendendo muitas coisas. Agora, se a pessoa só tem a máscara social, sabe, por dentro, ela está com pensamentos negativos, sabe, aí ela vai ser arrastada para as regiões do umbral, e lá é um problema. Nos diz aí Chico Xavier e também o Divaldo, através das suas obras, que tem cidades criadas para explorar a sexualidade depravada. Então, o espírito sai, vai para essas regiões, imagina ficar lá em contato com aquelas vibrações nocivas, negativas, e voltar depois para o mundo físico. Como é que ele volta? Sabe, cheio de bacilos, contaminações de energia. Então, é um problema de saúde e também um problema psicológico, mental, físico, né? É ruim isso aí. Então, essa dupla vida que a gente tem no mundo físico e espiritual, nós espíritas temos que usar essas obras, se conscientizar para ter um sono inteligente e me projetar fora do corpo para um lugar bom. Você tocou num ponto importante, de novo, essa questão do psiquismo, né? Porque essa exposição durante o sono, né? pela libertação temporária, né? Acaba influenciando o psiquismo desse ser, né? E a pessoa começa a criar uma desconexão até com a própria realidade. Existem muitos casos em que o indivíduo se desconecta de si mesmo, criando aí crises de personalidade ou até assumindo outras personalidades. O negócio é bem complexo mesmo. E aí volta naqueles quatro pontos que os umbralinos estão usando, né? Sexo, narcisismo, dinheiro e poder. Eu conheci dirigentes espíritas de uma conduta ética impecável, sabe? Não tinha nenhum problema de sexo, de dinheiro, nada de poder, mas tinha vaidade. Eu conheci um dirigente de outra cidade, uma grande cidade aqui do Sudeste, e eu fiquei triste, porque, você sabe, eu tentava conversar com esse dirigente, demovê-lo, mas a fascinação, como diz Allan Kardec, é uma das piores obsessões que tem. Eu conheci vários personagens, dirigentes espíritas, sob fascinação, e não teve jeito de tirar isso aí. Sabe? Porque o indivíduo, existe uma simbiose, um envolvimento tão forte que é difícil. Então, a melhor meta é a prevenção. Nós não tomamos tomando vacina agora para o Covid, né? É tomar vacina, para não pegar o vírus, né? Tomar vacina do evangelho, para evitar esse tipo de coisa. Quando o indivíduo ele se isola, ele não quer conversar, ele não quer dialogar com o outro, não quer ouvir críticas positivas, ele se fecha, é um sintoma muito forte num processo obsessivo. E muito interessante até o seu ponto, e eu quero frisar aqui para quem está nos vendo, é a questão da fascinação. E ela tem um aspecto extremamente pernicioso, porque esse indivíduo, ele continua se considerando produtivo. E só que ele desvia os rumos. Daí ele acaba começando a jogar contra, efetivamente, porque ele está sob a tutela aí, sob a influência das hostes inferiores, mesmo sem, ele tá, entre aspas, contaminado, né? Como se fosse um vírus, né? Ele está contaminado e não tem, muitas vezes, noção, como você mesmo exemplificou, de que está acontecendo com ele. E está aí o grande perigo desse tipo de situação. Como você falou dessa organização, eu quero voltar um pouquinho em um aspecto, Álvaro, nessa organização umbralina, né, e toda essa questão de estrutura organizacional que se montou. Significa que existiu até uma eleição para nomear esse novo líder trevoso? De acordo com o Dr. Carneiro, nesse livro Trilhas da Libertação, isso foi logo depois que o Gregório ele foi resgatado por Matilde, eles levaram alguns anos e elegeram então que é o Tarmelão, foi eleito e aplaudido lá no conforme ele diz, lá no umbral. Então é o líder trevoso usando essa nova técnica de perseguição aos cristãos. Todas as correntes religiosas, particularmente os espíritas. E diz então ele, o Carneiro, que infelizmente está tendo sucesso. Essa estratégia está deixando muitos espíritas aí envolvidos e fracassando fragorosamente. Ele tem um programa de governo aí, né? Fala um pouco desse programa de governo dele. A ideia é atrasar. Isso aí é uma ignorância muito grande. É atrasar a transição planetária da Terra. Sabe? Isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, provocando guerras. Eles provocam guerras. No livro Nosso Lar, André Luiz cita, psicografado pelo Chico, André Luiz cita, então, que na Segunda Guerra Mundial, nuvens compactas de espíritos tenebrosos insuflavam o conflito, aumentando essas guerras. Então, eles estão envolvidos. Nos diz, inclusive, Chico Xavier, perdão, o Divaldo Franco, quando escreveu o livro Sexo e Obsessão, se eu não esqueço, não me falei a memória. Esse nome. Ele foi alertado pelos mentores para tomar muito cuidado. Divaldo, hein? Porque ele passaria a ser muito perseguido. Ele falou, olha, os mesmos espíritos tenebrosos que incentivam a guerra, incentivam também a questão sexual, a obsessão sexual. E ele conta várias palestras dele, quantos problemas que ele teve de perseguição. Então, essa influência, ela acontece de forma organizada e visando sempre, como mencionei anteriormente, o atraso evolutivo da Terra, manter o status quo, manter como está mesmo, e se puder piorar mais ainda, vão piorar, vão atacar a família, atacar os valores morais, valores éticos, sabe? Então, esse é o objetivo. E esse livro que você falou é bem recente até, 2017, tá bem, bem próximo aí. E como é que foi essa estratégia dele? Parece que ele se calcou nas quatro nobres verdades de Buda, você chegou a pincelar um pouco nisso. Fala um pouco dessas quatro nobres verdades. O budismo, lembrando que Buda foi emissário de Jesus, ele não podia falar tudo, sabe? Os grandes emissários sempre vão falando de acordo com o nível evolutivo da sociedade, né? Lembrando que Buda, ele foi um líder espiritual, um mensageiro espiritual, muito focado na Ásia. A gente recorda que aqui na América, na Europa, o predomínio são aquelas quatro grandes raças que vieram como exilados de capela, né? Os hebreus, os egípcios, né, os arianos e os indianos. Mas quando eles chegaram aqui, já tinha já o pessoal da Ásia, já estava aqui, que vieram de outro exílio, de outro sistema solar. Então, a psicologia do pessoal da Ásia é um pouco diferente da nossa. A maneira de pensar e interpretar é muito diferente. Já vem de outro sistema. E Buda, ele traz, então, essa mensagem do nível que seria possível transmitir. Mas é uma mensagem muito próxima do espiritismo também, da questão do apego material, a causa do sofrimento é o nosso apego, as razões para o sofrimento estão relacionadas com muitas coisas, com vidas pregressas, que nós temos que nos libertar através da transformação moral. Então, isso prega o Buda. Então, ele fala as quatro verdades para entender a dor, entender como eu tenho que me comportar, a minha libertação. Então, e o Tamerlão se baseou nessa, de forma cínica, né? As quatro verdades positivas, colocou quatro verdades negativas, quatro fraquezas humanas. E ele estava inteligente. Ele não fez isso sozinho. Foram sociólogos do mal que estudaram a personalidade humana, os fracassos da nossa sociedade, onde eu posso pegar os pontos mais fracos. É como se fosse invadir um castelo e o general estudasse as muralhas e vai atacar a parte mais fraca da muralha para ser derrubada. É o que o Tamerlão fez, como guerreiro, como general guerreiro do passado. Ele estudou e viu que, olha, esses quatro pontos são... E realmente está certo ele, nesse aspecto do mal. A estratégia dele, infelizmente, para o mal, mas é que está funcionando. Você vê que quando o dinheiro, por exemplo, o Jesus mesmo disse, né, olha, mais fácil uma corda de camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Não que fosse impossível, é que a riqueza, a pessoa fica rico no nosso nível evolutivo, se perde. É uma prova dificílima a riqueza. Aí fala do sexo. Também derruba as pessoas. Quantas pessoas de bem e vão ser envolvidas? E eles colocam o indivíduo, às vezes, tem uma conduta correta, eles instigam alguém a chegar perto e envolver aquela pessoa. E a pessoa acaba se envolvendo. Sabe? Os casamentos hoje, na grande realidade aqui no nosso planeta, é de provas de expiação. O planeta de provas e expiação, as nossas famílias também são de provas e expiação. São reencontros difíceis. Então, na maioria das vezes, os casais têm problemas de relacionamento. E aí não aproveita, então, para instigar alguém para derrubar, acabar com aquele casamento, aquele relacionamento, provocar um escândalo. Aí vem o poder. A pessoa, o poder sobe a cabeça, quer mandar em todo mundo. Você, basta ver até nas instituições nobres, as casas espíritas. Várias casas espíritas, eles brigam para ter a liderança e entra e não sai. Tem pessoas que ficam por décadas dentro da casa espírita, agarrada como fosse uma ostra na pedra, e não sai, não muda, prejudicando, inclusive, a casa espírita. Aí você vai o narcisismo, que aí é a vaidade, os melindres. Tem pessoas boas que têm conhecimento, mas se você fizer a mínima crítica, se melindra, se magoa, não pode falar nada. É orgulho. Isso aí, então, a estratégia pegou esses quatro pontos, infelizmente, está derrubando muito, muito espírito. Que vai voltar para o mundo espiritual, poderia voltar como vencedor e vai voltar como fracassado. Eu vou fazer mais uma pergunta para você continuar a sua linha de raciocínio, depois eu vou para uma pergunta da Regina. Quais são esses recursos que as trevas estão se utilizando, Álvaro? Olha, elas vão sempre buscar o ponto fraco do indivíduo, tá? Então, na vida pregressa nossa, nós temos as nossas falhas. Então, a pessoa pode ser uma pessoa boa, pessoa ética, uma pessoa honesta, mas muito vaidosa, muito orgulhosa. Então, o obsessor não vai se preocupar com a questão de sexo, a questão de poder, vai atacar o orgulho dela, a vaidade dela. Então, e eu tenho visto espíritas fracassar justamente na vaidade. Consegue superar outras inclinações, porque já conseguiram evoluir e nessas inclinações, mas, ou pelo menos disciplinar e se manter uma disciplina mais rígida, mas na vaidade a pessoa se deixa levar. Então, sempre vai buscar o ponto fraco. Aí, um pouco parecido com o que o nosso amigo falou da Escola de Vingadores, do ponto central. É um pouco parecido a estratégia, tá? É sempre o ponto central. Qual a fraqueza do Álvaro? Qual a fraqueza do Sérgio? Qual a fraqueza do João? E não vai pegar onde um lado que você é forte. Não, peraí, esse lado não adianta. Então vai pegar esse ponto. E vai tentar infiltrar nas casas espíritas em particular, já que nós somos espíritos, estou falando de espiritismo, de forma a criar conflitos, criar dificuldades, criar embaraços. A ideia sempre é provocar desunião. Porque a gente lembra aquela mensagem de Jesus sobre o feixe de varas. Né? O feixe de varas junto, ninguém quebra. Mas se separar, você quebra os gravetos. Pode falar, Sérgio. Eu quero aproveitar esse ponto seu. Essa atuação, então, infelizmente, tem tido um efeito significativo nas casas espíritas? Tem. Tem, porque o nosso Manuel Filomeno de Miranda, que fala que, lamentavelmente, grande parte dos espíritos está voltando em condições difíceis. Tem uma obra interessante, Os Mensageiros, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E aí, essa obra, ela descreve vários espíritas que fracassaram fragorosamente. E aí, quando o Tobias, que é um personagem desse livro, ele leva o André Luiz para conhecer o Instituto dos Mensageiros. E fala, milhares de espíritos são treinados aqui, treinados, e preparado para ser mensageiro. Mensageiro não é só espírita, tá? Então, pastores, padres, bispos, rabinos, são mensageiros da palavra de libertação. Então, se preparam nas diferentes correntes filosóficas e científicas para melhorar a nossa sociedade. Mas, ele fala, esses milhares que chegam, poucos triunfam. A maioria fracassa fragorosamente ou fracassa parcialmente. Então a gente pensa, puxa vida, se prepara e fracassa, e começa a compreender por quê. A gente vai vendo a atuação das pessoas, e as pessoas não levam muito a sério, acham que o pouco que fazem já é muito. Para que serve o espiritismo? Mais importante até do que se divulga, o dirigente trabalhar, é ele se mudar, ele se modificar. Não adianta a pessoa ser um papagaio, né, Sérgio? Falar e não interiorizar o postulado cristão. Você tem que falar, mas procurar vivenciar também esse evangelho, né? Todos os dias. Santo Agostinho dizia o seguinte, olha, todas as noites, antes de me recolher, eu fazia uma análise do meu dia, o que eu errei, o que eu acertei, e esse autocrítico me levava a corrigir o que eu errei. Então, nós temos que ter essa autocrítica diariamente. Olha, onde é que eu estou errando? E aí eu consigo mudar. É uma boa prática porque está muito próximo, né? O dia que acabou acontecendo, você pode ter uma lembrança vívida de tudo que aconteceu, inclusive capturar. Eu sempre menciono isso, Álvaro. Às vezes a gente está vivendo no piloto automático e nós temos cinco sentidos captando situações do mundo exterior. Muitas vezes algumas coisas nos impactam e nós não nos damos conta. Então, o teu conselho que veio lá de Santo Agostinho, importantíssimo, por quê? Porque ao final do dia está muito vívido ainda na nossa memória. E quando eu faço esse exercício, eu posso capturar o que esses sentidos capturaram, que vão me ajudar a formar um contexto para eu atuar o mais próximo possível. E desfazer algum mal, até seguindo o conselho de Jesus, né? Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque às vezes algumas coisas que a gente deixa para depois, o depois nunca chega, né? Ou demora para chegar, né? Tem um episódio interessante, viu, Sérgio? Com Eurípides Barçanufo quando estava encarnado. Ninguém nunca soube desse episódio, um desdobramento consciente que ele teve, depois que ele desencarnou da gripe espanhola, que alguém deu uma mensagem sobre o que aconteceu. Então, quando estava encarnado ainda, Eurípides Barçanufo teve um desdobramento consciente, ele saiu do corpo físico, e foi projetado para altas esferas. E chegando lá, ele viu um espírito muito bonito, muito belo, sentado, meditando, e ele se aproximou. Quando se aproximou, viu que era Jesus. E Jesus estava chorando. E ele fica assim, sentido, também lágrima, porque Jesus estava chorando. E pelo mestre, choras porque aquelas almas endurecidas do mal, aqueles conquistadores. Ele falou, não, esses eram almas atrasadas, que ao longo da história se recompuseram, voltaram outras vezes e se redimiram. Mas chorava por quê? Por aqueles que conhecem o meu evangelho e continuam errando. Ele disse depois que ele voltou, nunca mais ele parou de trabalhar incessantemente. E quando ele desencarna e ele chega no mundo espiritual, ele pede permissão a Jesus para montar um hospital para atender esses mensageiros que fracassaram. Porque encontrava espíritas, padres, pastores, naquelas regiões do umbral, sofrendo muito, porque tinham conhecimento da verdade, e a verdade é a responsabilidade. Então, se tinha conhecimento, por que errou? Então, a responsabilidade é muito grande. Aí ele montou esse hospital, que é o hospital escola, chamado Hospital Esperança. E lá está cheio de espíritas. Tem outras religiões também, mas tem muitos espíritas. Por quê? Porque os espíritas, por conhecerem o cristianismo redivivo, o verdadeiro cristianismo, a responsabilidade cresce de uma maneira exponencial. Você pode dizer, talvez, que um padre, tudo bem, te conhece o evangelho, mas é limitado. Mas o espírita que tem a luz da ciência, filosofia e religião, conhece a tríplice. Por que que vai errar? Não sabe que a vida continua após a vida, as milhares de obras que existem que ele pode ler e continua errando? Então, essa questão é que pega, porque nós temos que ter muito cuidado pelo conhecimento que a gente já auferiu, se não usar de forma correta. A responsabilidade aumenta, né, Álvaro? Eu vou agora colocar a questão da Regina, porque você já fechou o contexto, depois eu continuo. Esse líder do mal que você mencionou, que acabou sendo eleito, seria um que foi o imperador mongol? E aí ela pergunta qual seria uma forma de auxiliar, se a gente orar por ele, a gente pode ajudar a espiritualidade a trazê-lo para o bem? Olha, isso aconteceu com Gregório, a mãe dele, a Matilde, ficou séculos orando por ele e vibrando para que ele se modificasse. Acho que toda oração, sim, mas vamos saber das nossas limitações, porque um espírito desse está tão endurecido no mal que quando houver a transição planetária, provavelmente ele não vai ficar aqui na Terra, ele vai ser levado para um mundo que está mais em sintonia com ele, um mundo primitivo, onde ele vai naquela violência dele, um local que condiz com um habitat perfeito para um espírito dessa vibração pesada. Eu acho que a gente pode vibrar pelas almas que, de maneira geral, que estão se desviando do bem, e que a espiritualidade superior continue atuando na Terra para amenizar um pouco os nossos sofrimentos, nossas dores, né? Vamos orar também pelos nossos dirigentes, né? Falando, precisa de oração. Falando em dirigentes, você falou ótimas obras aí, Ação e Reação nas Trilhas da Libertação, Sexo e Obsessão, falou do Hospital Esperança, que tem um monte de obras mencionando aí, e com exemplos vívidos que a gente pode até associar conosco. Existe alguma obra espírita que descreva que tipo de comportamento o dirigente espírita tem que ter? Olha, tem várias obras, muitas obras, até as obras básicas também. Mas tem uma obra em particular que me chama a atenção, que foi psicografada por Chico, que se chama Voltei, e intitulada Irmão Jacó. Mas a gente sabe que o Irmão Jacó foi o Frederico Figner, foi um dirigente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, vice-presidente, um homem bom, um homem rico, mas ele ajudou muita gente, muita gente. Inclusive, ele teve uma ação que até me surpreendeu. Ele abrigou dentro de casa 14 pessoas com gripe, contaminadas com a gripe espanhola, que isso que era mortal. Você vê, olha o nível de solidariedade humana que o Frederico Figueiredo tinha. E quando ele desencarna, ele tem uma grande decepção, porque é um homem temperamental, de origem alemã, só o nome Frederico Figueiredo, né? E, assim, um jeito um pouco ríspido, bom, mas ríspido. E ele chegou do outro lado e ele viu que a alma dele, o espírito dele, estava opaco, né? Então ele teve que trabalhar muito na autocrítica, procurando as pessoas. Porque no nosso relacionamento interpessoal com outras pessoas, nem sempre a gente acha que está sendo sincero, mas muitas vezes nós estamos sendo agressivos. A nossa crítica, às vezes, em vez de ser construtiva, ela é ácida e destrutiva. Então, se eu não estiver imbuído de sentimentos bons, coração vibrando positivamente com amor, então é melhor não fazer crítica nenhuma. Não é crítica. Então, para abordar alguém na nossa conversa, vamos ver como é que estão os nossos sentimentos. São elevados? Para abordar. Então, o Frederico sentiu isso. Então, ele fez um curso lá no mundo espiritual. Falou, olha, o fato de ser espírita, e você está frequentando o centro espírita, está na reunião lá, mediúnica, ouvindo os mentores, não te dá nenhuma prerrogativa. Não é um rótulo que faz a pessoa, é o conteúdo. Então, se nós não nos transformarmos moralmente, a gente vai chegar lá depauperado no mundo espiritual. Então, a proposta dele é que nós possamos fortalecer a nossa autocrítica e a nossa transformação moral, que é a única forma de chegar no mundo espiritual em boas condições. Então, tentar analisar um pouco mais as nossas atitudes, as nossas decisões, colocar a mão na consciência, saber se o que eu estou fazendo, a forma de me conduzir em família, na sociedade e no meu centro espírita ou outra agremiação religiosa, está correta. Será que eu faço tudo o que eu poderia fazer? Porque nós seremos sempre responsáveis, não só pelas maldades que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer, que vai dar origem a algum mal. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a oportunidade passa à nossa porta, a pessoa necessitada, alguém querendo conversar, um diálogo. Vamos ver o que está acontecendo na nossa conduta aqui na Terra. Vamos colocar uma lupa muito grande nas nossas ações, porque nós temos o costume de enxergar até uma trave no olho do nosso irmão, mas a gente não enxerga um cisco no nosso olho. Temos que inverter essa lente, né, Sérgio? E, Álvaro, infelizmente a gente está chegando no fim, falta um minutinho aí, mas felizmente nós praticamente cumprimos o programa. Eu acho que só para você fechar nas suas considerações finais, assim, que você pode deixar assim, do como proceder, o antídoto salutar para que a gente possa lidar com essa situação? Olha, sempre o que eu procuro fazer, o que eu falo, o que eu sugiro é que eu faço. É dosar o meu estudo, que é diário, do Espiritismo, de forma que eu possa ter um pouco do conhecimento, que é doutrinário, entender o que está acontecendo, a história do cristianismo, os personagens, as experiências que eles passaram, mas também obras que me deem um pouco mais de paz, mensagens edificantes, que não necessariamente vão trazer fatos novos, históricos ou doutrinários, mas que vão despertar bons sentimentos no meu coração. Então a gente procura equilibrar o coração e o cérebro, de forma que a gente não seja tão frio na análise das circunstâncias que se apresentam, sabe? E analisar pelo raciocínio, mas também pelo coração. Então a minha sugestão, é que eu faço, e sugiro fazer, é a oração diária, né? Desde que se levanta, agradecer a Deus por mais um dia que nós despertamos, a oportunidade, porque ninguém sabe quando nós vamos voltar. Nós não estamos com pressa em voltar, mas não sabemos. Então vamos agradecer por mais um dia de oportunidade, esse corpo físico que nos foi emprestado, não é nosso, é um empréstimo, zelar por ele e agradecer essa chance de mais um dia de trabalho. Então, essa é a sugestão. E cultivar a paz. A paz é muito importante. Evitar discussões, problemas. Se puder evitar, sempre, dentro do possível. Cuidar do padrão vibracional aí para não se conectar com as hóstias inferiores. Né? Álvaro, eu vou me despedir, vou pedir para você fazer a oração final. Antes eu quero dar fazer um chamamento aqui. Né? Você que nos viu hoje, se gostou, compartilhe o vídeo com sua rede de amigos, pede para o pessoal ir lá assistir, curtir se gostou do vídeo, do programa de hoje. Se não gostou, compartilha com os inimigos, né? Não deixa de compartilhar. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, e até o próximo programa. Álvaro, com você a palavra. Então, agradecer a Deus essa oportunidade desse reencontro, e que essa paz oferida ao longo dessa reflexão da noite nos toque o coração, nos toque o cérebro também, conhecimentos, e que possamos usar essas informações de forma útil na transformação moral tão necessária para todos nós. Vamos ter absoluta certeza que Jesus nos conduz a um porto seguro, independente do ruído externo da mídia, nós estamos caminhando rumo a um mundo muito melhor. Então que essa paz que Jesus traz para nós esteja em nosso lar, esteja na nossa vida, esteja nas nossas ações diárias. Muito obrigado e boa noite a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.